Aqui na Zona Norte você não vai pagar de bandidão com um cano na mão. Se liga, irmão, que o mundo do crime anda louco. Tem vários levando pitoco na cara, enquanto aqui o rap não para. Várias baladas no Getúlio, lá na Baixada tem vários confirmados do rap. E a balada por ali prevalece. Na Zona Norte a banca é forte, não tente a sorte, senão você vai se ferrar quando o bicho pegar. Ratatata, não adianta chorar, cuzão, paga pau. Aqui você vai se dar mal, porque a rima é do fato criminal. Se liga, mano Brau, aqui o sistema é fatal e cruel. Vinicius M.A. soltando verbo pra esses otários que querem se dar bem e não virar refém do seu vício. Sair do mundo das drogas, eu sei que é foda. Maluco se incomoda, gera revolta. Eu sei que é foda, irmão. Os manando de cano na mão, querendo roubar. Quando vão ver, já tá lá no lugar, preso, fudido. Cadê os seus amigos que diziam que era o parceiro? Não foram nem no seu enterro. Isso que é parceiro, te deixaram pra trás. Agora o crime nunca mais. A vida é louca, é assim, é foda. Os mano querem acender o estopim. Se liga então, pode vir firmar, que nós estamos esperando aqui pra agitar, pra soltar o verbo, pra arrebentar a boca do balão que vai estourar quando a nossa voz chegar via rádio. Você vai ter que ser guerreiro pra não ir pro saco primeiro. Fato criminal, sempre na luta pra ajudar os guerreiros. Pode crer, irmão, vamos soltar o refrão. Tem que ser guerreiro, fica lado a lado com os parceiros e nunca deixar o mano mal esticado no local. Senão pode ser fatal na rima, fato criminal. Tem que ser guerreiro, fica lado a lado com os parceiros e nunca deixar o mano mal esticado no local. Senão pode ser fatal na rima, fato criminal. Tem gente se matando por causa do orgulho do caralho. Em vez de se vingar, não dá bola pra esses otários. A vida foi feita pra curtir, não pra sair armado dizendo que vai vadir. Bota sua cabeça oca no lugar. A droga deixou tua mente louca. Nesse abismo ninguém quer ficar. Se liga, meu irmão, isso é uma roubada. Tu tá se metendo com gente errada. Não quero essa vida para ti. Só Deus sabe quanto eu torço por ti. Não quero ver tua mãe chorando. Acorda para a vida, vai arrumar no trampo. Não tenho vergonha de morar numa favela. Só tem otário que não honram ela. Que não honram ela. A vida é assim, todos temos que lutar. Com honra e humildade nós vamos realizar sonhos e glórias, Deus vai nos ajudar. Eu agradeço a ele pelas glórias conquistadas. Larga dessa pepita e siga minha levada. Essa porra de pepita e maconha e também peço que você largue, senão adeus, amém. Gangues TMA do grupo Manos do Gueto, falando a verdade porque tamo por dentro vendo crime. Manos na droga todo dia, meninos e meninas aqui da periferia. Aí você sabe que eu tô falando a verdade. Sai desse caminho em frente à realidade. Manos do Gueto e fato criminal, colando mais uma vez, dialogando contra a droga, contra o crime e também os pagadores de ondinha que querem ser o grandão. É melhor se ligar quando eu puxar o canhão. Gangues TMA, inspirado em facção. É, inspirado em facção. Segura esse refrão, ladrão. Segura esse refrão, ladrão. Guerreiro, fica lado a lado com os parceiros e nunca deixar o mano mal esticado no local. Senão pode ser fatal na rima, fato criminal. Tem que ser guerreiro, fica lado a lado com os parceiros e nunca deixar o mano mal esticado no local.